Penhamilchés das Interwebs, deu ruim na gravação. Perdemos o começo do podcast. Evandro, Godoca, Silvini, comentarista, Sveist, Flaner e Thiago Messias falam sobre os famosos cuzões ou famosos pau no cu. Vamos começar essa bagaça. Começaram com o Vinil falando do Sebastian Baguri. Toca, vai lá fazer sucesso sozinho. E aí acabou a banda e acabou a carreira do cara, tá ligado? Tipo, o cara ele não era nada sem a banda, porque a banda realmente era muito boa. E ele era um vocal bom, mas ele precisava de uma banda foda, tá ligado? E daí, tipo, não é exatamente que a banda acabou por causa dele. Ele foi pra não, eu digo, a banda seguiu sem ele, velho. Não, eu digo que a banda acabou, entre aspas, porque os caras colocaram um vocalista de música country no lugar dele. E tipo... Mudou muito a característica da banda, mas... Não. Não deu pra evitar. E aí, tipo, mudou, descaracterizou um pouco a banda, porque ela botou um vocalista de música country e música romântica no lugar do cara, tá ligado? Só que os malucos, eles são igual, basicamente, sabe? Tipo, um tem mais... Um é basicamente isso. Mas aí... Carlita Diet, cara. Carlita Diet tem aí ele cantando banhado em sangue, né? Tá combinando com o vestido já, cara. Mas então vai ouvir, meu... Mas tu curtia o bagulho, então? Não, eu gosto de Skid Row, cara. Eu gosto de Skid Row e, por incrível que pareça, por mais deprimente que isso seja, eu gostava da carreira solo do Sebastian Bach também. Só que o cara é um babaca, né, meu? O cara já foi expulso dos lugares, porque, tipo, ele tava bêbado pra caralho, e os malucos falaram assim, ó, senhora, por gente, quer dizer, moço, por favor, o senhor está alterado, o senhor está louco de droga, ou o senhor está desidratado, o senhor, por favor, né, se retire do local. Vocês não sabem quem eu sou, porque eu sou Sebastião Bach, sou um dos melhores vocalistas do mundo. E o cara fazia esses bagulho aí, foi chutado do lugar, tá ligado? Foi expulso do lugar, porque, tipo, tava bêbado pra caralho. E ele é brother do Axl Rose, né, cara? Não precisa ser legal. Pensa que é outro, né? Que é outro. Cara, né, dois babaca e brother ainda, né, então complica, só ladeira abaixo. Que merda. Inclusive, eu acho que um dos únicos motivos porque o Sebastian Bach não virou o vocalista do Guns N' Roses, porque tipo, o Guns N' Roses... Ele é amigo do Axl. Uhum. É, porque ele é amigo do Axl, porque, cara, se botassem ele cantando com o Slash e os outros caras tocando, meu, ia ser uma puta de uma banda. Mas assim, só pela música, porque as pessoas iam ser horrível. Essa banda de gente horrível. Tranquilo. É tipo Mussolini, Hitler, todo mundo numa banda só, né? Só o lixo da humanidade, cara. A Hell Tour, cara. A tour do primeiro disco dos caras, que eles tocavam e depois iam trabalhar de cafetão depois do show. Só nego, gente boa. Nossa, cara. Então, vamos lá. Godoka! Mel Gibson, cara. Né? Acho que não precisa dizer muita coisa. Não. A culpa é dos judeus, cara. Ah, velho. Dá uma tristeza. Isso é um bagulho foda, tá ligado? Tipo, tu gostar do trabalho que o cara faz, mas o cara ser um babaca na vida pessoal dele, sabe? O Coração Valente é um dos meus favoritos, cara. Não, também, apesar dele ser historicamente inacurado, ele é um dos meus filhos favoritos também. Como se alguém importasse com isso. É muito mais legal que a história de verdade. Ele era o Zack Snyder antes. Ele era o Zack Snyder antes do Zack Snyder ser o Zack Snyder, cara. Pô, então olha assim, tipo, os personagens maneiros que ele faz, é tipo, o Riggs, né, cara? Porra, eu queria ser amigo do Riggs, sim, né, cara? Porra, eu não. Policial cheirador de cocaína, velho. Vamos lá. O amigo de suicida? Cara, e digo mais. Não. Cara, não querendo ser mais babaca ainda, mas eu tô curtindo muito mais o Riggs da série do que o Riggs do Mel Gibson, cara. Ah, cara, eu curtia muito o Riggs da série, cara. Não, o Riggs da série, ele é mais gente boa. Tipo, ele estaria no outro podcast, tá ligado? Esse aqui é o Riggs Mel Gibson, cara. É tipo, é o cara que fica te olhando com cara de cheiradaço na cocaína com uma arma apontando na boca. Cara, eu adoro essa imagem, cara. Nunca esqueci. Hoje Man Logan, nunca esqueci. Hoje Man Logan, cara, eu adoro essa imagem, velho. Qualquer um que bota o cabelo. Essa pancinha, cara, é muito bom. Ai, caralho. Qualquer um que tu bota com... Só colocar a costeleta, né, cara? E... Sim. Foda que, além de parecer o Old Man Logan, ele tá parecendo o Popeye no meu cenário 3, né, cara? Tá com um braçolão, velho. Parece que ele malhou só do antebraço pra baixo, velho. Ou fumou muito crack, né? Também. É complicado. Eu nunca ganhei um Oscar porque a academia é composta apenas por judeus. Não é. Não é. Que é isso, não. Mas ele, porra, o cara. Eu acho que ele despirocou com sucesso. Fama, né, cara? Despirocou. Tipo, ele. Tipo, o Shia LaBeouf, assim, tá ligado? Do nada o cara. Começou a enlouquecer. Uma feta feia. Olha o Joaquin Phoenix também. Triste. Mas, porra, cara, o Mel Gibson tinha a maior vibe de ser um cara gente boa. Pô. Não, extrapolou o negócio, né, cara? Vamos continuando aqui, então. Então já temos dois cuzão na lista aí. Mais cuzão gostoso, velho! Thiago Messias, vamos colocar na roda aí o teu famoso aí. Cara, o primeiro que eu vou falar aqui, não é nem que ele é cuzão, eu diria que ele é um criminoso. Caralho, só isso. Que é o R. Kelly. Vocês conhecem o R. Kelly? Mara Kelly? Como é que é? R. Kelly. R. Kelly, isso. R. Kelly. Cara, eu conheço, mas eu não tô sabendo por que ele é um. eu suponho que ele seja o cara de música black, assim, alguma coisa do gênero. Sim. Então, ele é um cara do RB e tal, pô, faz aquelas músicas que a gente gosta, as famosas músicas de transar. Tá. E aí que tá. A gente já tem uma trilha sonora agora pro podcast, né? Não. E aí, em 2012 e tal, surgiu um vídeo na mídia onde ele estava numa relação aí com uma garota menor de idade fazendo um golden shower mijou, nela. É o cara que mijou na menina! Caralho, velho. Caralho. E aí ele foi zoar até no Boondocks, velho, que aparece, não, essa menina aqui foi mijada por esse cara. Sim, sim. Custa, juiz. O advogado está dizendo que você não gosta das mulheres negras? Eu vou ter que perder o novo disco do R. Kelly por causa de xixi. Tipo, inclusive, caralho. Fica aí a recomendação do Boondocks, desenho maravilhoso. E eu fiquei sabendo desse caso justamente pelo episódio do Boondocks, quando eu assisti na época. E aí depois eu fui pesquisar pra ver se era verdade, e era verdade. Putz, e aí ele... que merda. Caralho. E aí ele foi intimado pra depor, e ele falou que a mina, que não era ele no vídeo com a mina e tal. E aí ficou por isso. Aí um tempo depois começaram a fazer umas investigações e tal, e acharam algumas imagens de uma mina menor de idade numa câmera dele, lá na casa dele. E aí começaram a intimar ele pra depor, pra ir no tribunal, não sei o que, aí abrir o processo. Só que aí depois ele fez uma cirurgia, ele ficou um tempo afastado. E aí o advogado dele foi enrolando, o processo foi correndo. Só sei que demorou tipo uns 6 meses pra ele ir na audiência, e depois quando eles terminaram o julgamento, conseguiram inocentar ele. Mas que caralho. E aí ele ficou uma cara assim, sem se apresentar, não sei o que e tal. Eu vou, tirar um tempo, vou tirar umas férias, né, tipo... Sim, e aí ano passado foi rolar um evento, agora eu não lembro que evento que era, mas era um evento reunindo várias galeras, assim, tipo, da música e tal, e aí chamaram ele pra participar do evento, e aí voltou a discussão. E aí voltou a discussão sobre ele e tal, não sei o quê. Mas ficou por isso mesmo, né? É, ficou por isso, tipo, ele nunca foi culpado, ele falou que não era ele, que não sei o quê e tal, e, tipo, morreu a história juridicamente. Só que aí reacendeu a discussão, né? Tipo, no Facebook a galera tava, pô, gosto pra caralho das músicas do R. Kelly, mas, pô, aquele bagulho lá ficou na minha cabeça, não sei se eu vou nesse show não, não sei o quê. Pois é. Ficou na cabeça, na cara, feito. Eu tava dando uma olhada na internet aqui, cara, e os caras estavam levantando essa discussão também, os tópicos, só que falando do Golden Shower, depois que saiu aquelas notícias do Donald Trump. E sim. Aí estavam falando desse R. Kelly aí também, cara. Tipo, meio que correlacionando, assim, e tal. É, tanto que no Boondocks, né, tipo, é engraçado, assim, a piada que eles fazem, porque, tipo assim, o Boondocks, ele tem dois protagonistas, né, que é o Huey, que é o maiorzinho, ele tem acho que 12 anos, se eu não me engano, que ele é tipo a voz da razão, e tem o Riley, que ele tem 8 anos, e ele é o tipo porra louca, assim. Então eles têm umas discussões de assuntos muito controversos, só que o desenho, ele usa um artifício muito bom, que é, eles são crianças, eles não têm discernimento, então eles podem falar absurdo. Então nesse episódio do Boondocks, tipo, o Riley tem que conversar com o advogado, né? Porque eles estão prendendo o R. Kelly, no desenho ele vai pra tribunal. E aí, o molequinho vai tentar defender o R. Kelly pro advogado, né? Ele fala, cara, tipo, você não pode prender o R. Kelly, cara, eu quero um novo disco do R. Kelly. Ele fala, garoto, ele mijou, ele fez xixi numa garotinha. Ele fala, não, cara, eu tenho 8 anos, eu sou um garotinho. Tipo, aquela menina não é uma garotinha, ela tinha, tipo, 16. Tipo, ela é maior, ela é mais velha, cara. Ele, não, cara, mas é errado, continua sendo errado. Ele, não, cara, ele falou, ó, o xixi tá vindo. Ela olhou e ficou lá. Quando o meu irmão vai mijar na cama, eu saio correndo, cara. Então ela quis ficar lá. Tipo, ele quer jogar a culpa na mina, tá ligado? Tipo, o pior é porque o episódio acaba botando a culpa realmente na menina, tá ligado? Sim. Não, eu queria estar lá assim. Eu sabia que ele ia mijar. Tá achando o quê? Que eu sou cega? Só piora, velho. É um cuzão mesmo. É um filho da puta do caralho. Eu acho que não tem salvação, cara. Já vou acabar o podcast aí, cara. E o troféu dourado vai pra Kelly, né? Caramba, velho, puta merda. Muito bom, Thiago. Valeu. Deixa valeu nada, né? Muito bom não, é triste, né? É triste. Muito bom, muito ruim, cara. Muito ruim. Cusão gostoso do caralho. Flamengo. É, o ser humano péssimo... Aquele. O vocalista do Engenheiros do Havaí, tá ligado? Humberto Gessinger. É, eu odeio aquele cara. Puta que me pariu. Sabe por quê? Não, ele é muito babaca. Ele é o cara que, tipo, tem um monte de amigo que toca com ele, certo? Aí ele vai. Não, não. A banda é minha, vá se fuder. Você não tem direito a nenhuma música que você tá tocando comigo aqui, tá ligado? Os caras do Engenheiros do Havaí, tá ligado? Da inicial da banda. Tipo, hoje todo mundo passa fome praticamente, sabe? Não tem ninguém direito a porra nenhuma da música e tudo no nome dele, tá ligado? E sempre assim, ele fica mudando sim. A formação da banda pra ninguém ter direito a porra nenhuma da banda, tá ligado? Que cuzão. Mas sempre rolava esse negócio. Se bastasse ele ser um músico ruim... sempre rolava isso, cara. Os caras da formação original, os dois lá, sempre saíram e tal por causa desses bagulho aí, cara. E é só o tira-gosto pra começar o caso realmente pesado. Que é o filho da puta do Dave Mustaine lá do Megadeth, porque ele mudou a formação da banda acho que umas 80 vezes desde que a banda foi fundada. No mesmo esquema, tá ligado? O problema do Dave Mustaine... No começo era muito problema de droga, né, cara? É, mas o problema do Dave Mustaine é que assim, ele faz com os outros que fizeram com ele no Metallica. A banda é minha, sai. Pronto. Então a banda é dele, cara. Tipo, ele contrata os caras pra fazer as turnê, gravar os discos e é isso aí. Se pá, já deve estar até no contrato, meu. Do primeiro pro segundo disco, por exemplo, ele pegou o professor dele de guitarra e o outro cara que era um baixista do caralho. Assim, ele sai procurando alguém sempre melhor, sabe? Sim. Ele não é tipo vaza da minha banda, eu vou pegar outro, sabe? Aham. Uhum. Hoje em dia tem um outro cara aí que é uma maravilha de pessoa também, né? Tocando no Megadeth, que é o Kiko Loureiro. Puta merda. Tinha uma frase do Humberto Gessinger, uma vez que ele foi fazer uma entrevista, tinha que perguntar, você... As músicas que você compõe e tal, você compõe pensando no gosto dos fãs ou compõe pensando em fazer um sucesso e tal? Aí ele lançou uma frase tipo, eu estou pouco me fudendo pra mídia e eu estou pouco me fudendo pros fãs. Pros fãs, isso aí. Amor de pessoa. É uma pessoa muito gente boa, né, cara? Só... Não, o pior é você se deparar com algum fã do engenheiro já vem que protege o cara pra caralho. Não, ele é um gênio, é um poeta. Ele é incompreendido. Foi incompreendido. Incompreendido na minha rola, porra. Defendeu o filho da puta. Isso não é pior pra mim. Pior pra mim é o cara que é fã de Engenheiros do Havaí e ainda tem saco pra escutar aquele pouca vogal, sabe? Eu ia dizer, eu não gosto de Engenheiros do Havaí, mas eu gosto de pouca vogal, me desculpa se pare. Merda, viu? É que pouca vogal eu acho... é Engenheiros do Havaí com Rivotril, cara. Você não, dorme. Cara, Engenheiros do Havaí com Cidadão Ken, cara. Eu acho Cidadão Ken legal. Não. Mas assim, vamos lá, Cidadão Ken é importante porque mudou alguma coisa na história do cinema, né? Pouca vogal não mudou porra nenhuma, né, velho? Caralho. Eu vi essa de longe. Essa vi de longe, é. Tava casal, demorando. Pera, tá. Cusão gostoso do caralho. Comentarista. Eu coloquei o nome numa lista aqui, mas vai. Uma pessoa que é cuzona mesmo é a Suzana Vieira. Vai sair. Enche a boca pra ser cuzona, né, velho? Puta que me pariu. Não, eu, tipo assim, nunca foi uma boa atriz. Tipo assim. Nunca. Começou a fazer sucesso mesmo naquela Senhora do Destino, aí começou a se achar que era a última bolacha do pacote, subiu um estrelismo assim, a ponto de passar a sua foda, vocês se fodam, começou até mandar, querer mudar coisa dos autores de novela, assim, meu, muito escroto essa mulher. Eu acho que Suzana Vieira é a última bolacha do pacote, cara, a última bolacha é toda amassada, toda zoada, toda murcha, então... Agora eu não lembro se, cara, eu não lembro se era a Suzana Vieira ou a Regina Duarte, que eu tava vendo a notícia que quando o Dória tava lá vestido de garila, no chão. Limpando e varrendo o chão, aí eles foi a Regina Duarte, que daí só, durante a limpeza eles encontraram a Regina Duarte durante a limpeza, e os caras falaram, ué, ela tava no meio da sujeira, tá ligado? Deu uma varrida naquela pilha de folha que tá no ralo. Tudo no meio fio assim, sabe? Tava lá ela abraçada com um rato, né? Ele tem medo do PT. É, eu tenho medo do PT. Eu tenho medo. Caralho. Caramba. Ai, que nome bom, cara. Pô, essa aí é outra, hein, cara? Regina Duarte é outra também. Acho que vou botar no mesmo balaio, cara. Caralho. Humberto Gessinger, ele entra naquele seleto grupo de cara filha da puta e tem filho gostoso. Tipo o Renato Gaúcho, assim. Seleto Renato Gaúcho. Não, ele é. Ele é um babaca, ele é um babaca. Dizer que ele é babaca, acho que é elogio, cara. É. Olha lá, qual a diferença entre um babaca e um cuzão? Cara, o babaca você tolera, o cuzão você quer sentar a porrada. É, bom comparativo. Babaca é aquele cara que, tipo, depois que vai embora, tu só simplesmente esquece, tá ligado, a existência dele. O babaca enche o saco, e o cuzão é o cuzão da porra, olha aí que delícia. Tira as caixas, tira as caixas. Sem exorba, sem exorba. Eita, cuzão. Vai agora. Vai, sombra. Deus do céu. Vai, sombra. Seis horas, ó. Tira as caixas e pula. Zveist falou Noel Gallagher. Nossa, velho. É muito. Nossa, eu não entendi por que é só o Noel. Como se o outro cara fosse legal também, o... Lian. Tu pode botar ali Oasis, todo mundo. Oasis. Ele é tão cuzão que ele tampa o próprio irmão, cara. É. Não, os dois são cuzão, mas o Noel é o pior ainda. Cara, você encontra os dois na frente, o primeiro que você vai socar na cara é o Noel. Aham. Tem duas balas num revólver, né? Você acerta duas vezes o Noel. Depois cara, você acerta outro com a arma, sabe? Foda-se. É. Coronhada na cabeça. Coronhada. Cara, esse cara tem umas caras de babaca, né? Ele além de ter a cara, ele realmente é, né, cara? Eu achava muito foda, assim, cara, que ele nas entrevistas falando, assim, como se, tipo, se eles fossem a melhor banda do mundo, assim, tá ligado? Que, tipo, eu olhava assim, caralho, velho, esses caras, tipo, mano, meio... Essa porra do Oasis. É, cara, sabe, tipo, tu tolera ali umas... Eu gosto de vocês depois dos 17. É. Exatamente isso, tipo, olha assim, cara, você tem, sei lá, cara, umas duas, três músicas boas, cala a boca, velho. Ah, velho. E eu digo mais. Cara, até, sei lá, velho. É que eu nunca mais ouvi, mas sei lá, devia ter uma dupla. Já se passa na regra? Ah, não tem sei. Aquela, tem aquela Wonderwall of Broken Dreams lá que é muito boa. A melhor música do Ace é essa daqui, ó. Tô mandando o link. Eita, caralho. Até parar meu joguinho, pera. Eu adoro. Caralho. Não posso dar play, senão vai vazar o som. Puta, velho. Ué, mesmo. Ivetes. Cara, eu adoro essas vibes, velho. Que demais, cara. Que demais. É uma banda de cuzão, né, cara. É uma banda de cuzão. Boa, gente, bem lembrado, cara. Lembrou um cara que é cuzão de raiz, assim, cara. Com força! Desde sempre, sabe, o cara tá ali pra desempenhar o papel de cuzão. Muito bom. Mãe, cuzão gostoso, velho! Vini! Esse é cuzão, esse aí é, hein? É só os famosos. Segundo os eixos, eu sou um famoso cuzão também, porque eu colei a pauta lá no grupo e ficou famosos cuzões Evandro. Aí eu os eixos colou aí o print. Deixa eu ver aqui então, vou pegar um aqui debaixo da minha lista aqui, que é o Phil Anselmo, que é um cara show de bola, cara. Eita, legal. Nada, que isso. Legalzão, cara, querido. Cara, só grita boa. White Power. É, né? Só que o que eu acho foda é porque é o seguinte, tipo, na época que deu essa treta aí dele gritando White Power e tal, a galera falou assim, não. Ô, Vini, só esclarece algo pra mim, quem é Phil Anselmo? Vocalista do Anselmo é o vocalista do Pantera e o atual vocalista da banda Down. Tá bom, muito obrigado. Pode falar. O que que acontece? Deu uma treta aí num show, porque ele foi fazer um show numa casa noturna e tal, e ele ficou gritando White Power, fazendo levantando a mão no símbolo do High Hitler lá, essas porra tudo. E aí, tipo, pega mal, né? Daí a mídia cai de pau. Parece que pega mal. E aí a mídia caiu de pau do cara, só que tipo, porra, velho, o cara sempre foi um cuzão, meu. Tipo, cara, da onde e pior que no, tá no meio... Ai, não, o Phil Anselmo, ai, ele tá falando bobagem. Cara, ele sempre falou merda, velho. Sempre, eles sempre foram um cuzão, cara. Ele, particularmente, acho que era o pior da banda, velho. Porque... Não, o Dimebag era conhecido por ser um cara de gente fina pra caralho. Aí que tá. Que na hora que dispararam as balas, meu, tipo, fez a curva, tá ligado? Porque era vaso ruim, não quebra. Tu fez a curva e pegou tudo no. O tá que ligado? Eu usava nessa época. Olharam, acharam que era o Noel Gallagher. Olharam, acharam que era o Noel Gallagher e atiraram no cara. Fio Anselmo no meio metal lá dos músicos mesmo, a galera curte muito ele, cara, porque diz que ele é muito simpático. Fio Anselmo? Aham. Uhum. Eu tava vendo uma vez um vídeo do convenção de metal e tal, e tinha mó galera foda assim, sabe, e todo mundo esperando o Fio chegar. Aham. Uhum. A atração principal era ele, que diz que ele chega, conversa com fã, gente boa e tal, só que quando o cara usa droga, ele vira outra pessoa. E ele tá drogado o tempo inteiro. Oh. É, complica, né, cara? Mas posso falar? É simpático pra caceta. Deixa o Thiago. Chega falando italiano, aí. Corrigindo tua pronúncia. Tem um cachimbão maneiro. Fala, Thiago. Só queria falar uns fatos sobre o Fio Anselmo que a mídia não divulga. Que. Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. É tipo. Se fosse a verdade, ficariam enojados, né? É tipo o jogo do Atletiba, jogo no... a Globo não mostra. fato sobre o Fio Anselmo. A comida preferida dele é clara. O conto de fatos preferido dele é a Branca de Neve. Ele não gosta de cocaína. Ele só usa armas brancas. E a classe preferida dele no RPG é White Mage. Caraca. Galak. Poderia falar outra coisa. Favorito, macarrão molho branco. Fazer aquela montagem com a Marília Gabriela também, né? Bate bola com o Fio. Material escolar favorito, liquid paper. Que merda, cara. Você quer falar alguma coisa? Até gostaria de falar, mas deu branco. Não tem branco. Que merda, cara. Não, mas zoeiras à parte, até eu lembro que O Fio Anselmo tem essa coisa do pessoal dizer que ele era. Uma parte do pessoal dizer que ele era legal e tal, mas. Bagodoc, até dentro do metal tem uns caras que não suportam ele, tá ligado? Não. Tipo, que não conseguem trabalhar junto com o cara, porque é que nem tu falou, né, meu? Quando ele tá. Quando ele não tá drogado, ele é um cara bem legal. O problema é que ele tá drogado o tempo inteiro. É igual o cara do Machine Head lá falou. É, a entrevista do cara do Machine Head foi foda, meu. O cara do Machine Head, tipo, meu, esse cara é um lixo, tá ligado? Tipo, foda. O vocal do Slayer que disse que ele é um cuzão do caralho? O Tom Araya? Parece que foi. Não, cara, o cuzão do Slayer é o Kerry King, então, cara. Aí você imagina, um cara que trabalha com o Kerry King fala que o Fio Anselmo é um cuzão. Não, cara. Cara, o Fio Anselmo deve ser muito cuzão, então. Vocês estão ligados na treta do Slayer, né? Que era pro Slayer ter acabado quando o como é que é o nome do ator? Oi? Jeff Hanneman morreu? É, quando o Jeff Hanneman morreu, era pro Slayer ter acabado, cara. Aí o Kerry King olhou e disse assim: não, vai acabar não, nós vamos fazer mais um disco. Vamos continuar essa porra. Aí o Tom Araya meio que tipo, tá, vamos lá, né? Vamos lá. Tá bom. Tá ligado aquele pirrainha meu tímido que anda junto com o Bully só pra poder não apanhar, tá ligado? Então. Nesse caso, o Piazinho pequenininho é um Bully de, tipo, ele tem uns 300 kg e uns spikes gigantes no braço, né, cara? Justamente. Né? O Tom Araya é um molequinho tímido de 3 metros de altura, da cara do machete. Parece que vai arrancar tua cabeça. Bicho pirulete. Thiago. Cara, vou mandar um aqui que é um cuzão da hora. É, cuzão gostoso, vai. É o bicho pirulete. Bicho pirulete. Que é o... que é o Array the Rugged Man. Que é, ele é um rapper e tal. E ele é um cara muito cuzão. Só que ele é um cara consciente, assim. Tipo... Ele é racionalmente cuzão. Sim. Tipo assim, ele é filho de um cara que lutou na... Acho que na Segunda Guerra que teve o Agente Laranja, né? Não, Vietnã. Isso, no Vietnã, isso. E o pai dele lutou no Vietnã e o pai dele sofreu com o Agente Laranja. Tanto que ele tem, se não me engano, 3 irmãos e, tipo, 2 morreram. Tem um que é... Que é deficiente físico e tal, e ele tem um pequeno problema de fala, assim, ele fala meio... Por causa disso, são tudo sequela e tal. Então ele é um cara sequelado, então ele é porra louca pra caralho, assim, tipo... Então as músicas dele falam sobre, tipo, o pai dele e toda essa porra e tal. E... Só que, tipo... Ah, deixa eu mandar o nome aqui. Só que ele é um cara consciente, assim. Ele... Que nem esses dias ele... Esses dias não, ano passado ele foi num debate na TV americana lá, porque tinha um cara que ele falava... Era um cara supremacista lá, que ele falava que as pessoas brancas são mais inteligentes do que as outras. E aí ele foi lá peitar o cara, tipo, foi lá em rede, entre aspas, nacional, e, tipo, xingou o cara, falou um monte de bosta pro cara, não sei o quê. Então ele é um cara consciente, ele faz umas paradas certas, mas ele é escroto. Tipo assim, tem um evento, um rolê que ele foi aí, ele tava lá no hotel, aí, tipo, tinha uns fãs lá embaixo da janela, gritando, chamando ele. Ele saiu na janela, bateu a punheta e gozou na galera lá embaixo. Caralho, velho! Caralho, velho! Ah, delícia! Caramba! Cara. Que vibe, mano! Porque eles queriam ficar lá, cara, pra ver, sei lá. Eu acho que esse cara tem muito controle também, né? Ele só saiu assim na janela, vou gozar! Estourar champanhe. Vai estourar champanhe. De repente ele já tava no ponto de estourar ali. Ai, galera! Tanto que caralho. Eu lembro que recentemente algum famoso aí cuspiu na galera. Acho que foi o Justin Bieber, né? Que cuspiu na molecada. Sim, sim. É, então, aí ele postou no Facebook dele. Ah, a mídia falando que tipo, Justin Bieber cuspiu nos fãs. Grande bosta, eu gozei nos meus fãs. Ah, tipo, e ele tem uma música que fala sobre sexo e tal, então todo show dele, quando ele vai cantar essa música, ele chama uma mina pro palco. E aí ele fica roçando na mina, fica encoxando, e ele dá umas sarradas violentas na mina, oh, assim. Que babaca, velho. Caralho, velho. É o troféu cuzão consciente, bro. É o... Troféu cuzão consciente, o cara que sarra na mulher ao vivo. É o troféu meu malvado favorito. Pô, exatamente. Não se faz mais pessoas loucas como antigamente, né? Cuspir nos fãs, jogar nos fãs. Legal o Michael Jackson, quase jogou o filho nos fãs, sabe? Vocês querem? Pega aí, galera! Ei, a criança balançando as perninhas. Caramba, velho. Um gozou, o outro jogou o gozo já pronto, né, galera? Vamos seguindo aqui. Thiago, tu pode falar na frente dos outros, pode se interromper também, se quiser falar alguma coisa aqui. A gente não precisa levantar a mão nem nada. Aqui ninguém é educado, aqui ninguém não, se cara. Respeita. É, aqui ninguém se respeita, então pode seguir a sua linha. Beleza. Vai, Godoka. Deixa eu ver aqui. Antônio Fagundes. Pô, grande Antônio Fagundes, cara. Grande Pedro, né? Você ia falar grande Bino, é pessoa que é Bino é outro, né? Eu fiquei pensando... Não, pera aí, quem fala desse lado é ele. É. Grande é uma bilada Pedro sino. Grande amigo do Bino. Grande Pedro Bino. É, eles não aparentam ser. Vai lá, já não tá aqui, cara, meu. Parece sim. Diz que ele é muito Bruja. Babaca durante as gravações. Bruja é super fã, velho. Ele... É verdade, cara. Uma vez perguntaram, acho que pra Patrícia Pilar, quem foi a pior pessoa com que ela teve que atuar, ela falou que foi o Antônio Fagundes, cara. Cara, além de ser chato pra porra, ele tinha um bafo de cheirava morte a boca dele. Que foi do Rei do Gado, às vezes era par romântico. Boquinha de cemitério. Nossa, velho. Fala com o Clark Gay. Clark Gable fala que era a mesma coisa, né? Caralho, velho. Babacão. Clark Gable fala que é realmente babacaço. Eu lembro que falava que ele não... Que ele não ficava... Ele não levava os roteiros das novelas pra decorar e tal. Ele lia na hora e fazia a cena, tá ligado? Então, tipo, o cara que faz isso, ele deve se achar muito, sabe? Muito Marlon Brando, cara, né? Tem um que ali no... Tem um que tá na lista, não sei se é do Zueixo ou do Godoka, desculpa até queimar, que até o Kevin Smith falou sobre isso, fala direto sobre ele no podcast dele, já gravou entrevista sobre isso, que é o Bruce Willis, cara. Ah, sim. Que tipo, nossa, ele decide que ele não quer gravar a fala, ele não vai gravar, meu. Ou tu faz a fala do jeito dele ou ele não faz. Sim, tá, Bruce, é o terror, vamos gravar ali e tal. Não vou. Ah, mas como assim, cara? Não vou gravar, eu não gostei da fala. Porra, cara, como assim, meu? Escrevi a fala só pra ti e tal. Tipo, a gente recém mudou a fala porque tu não queria ela. Não quero mais. Foi a gente comentou lá no Geek Burger lá que o do Kevin Smith, que aquele, o cop-out, aquele é um monólogo do... Como é que é o nome do outro cara lá? Aquele que tu não gosta muito, Vini? Do Third Rock lá, muito, cara. Eu acho ele muito forçado, meu. Como é que é o nome do negão, cara? Porra. Putz, velho, esqueci o nome. Sei que, cara, tipo, eu não gosto muito... Mas é um monólogo dele, o filme, porque o Bruce Willis não queria fazer nenhuma das falas, tá ligado? Tipo, tudo ele achava idiota e... Ou ele dizia que... Não, ficou bom aquele take lá, usa aquele outro que eu fiz. Tipo, desse nível, assim, sabe? Então, caralho. O Kevin Smith falou que ele é um terror dos diretores, assim. O cara é um babaca mesmo. E... Não, ele falou, eu queria muito trabalhar com o Bruce Willis. Até trabalhar com o Bruce Willis. É exatamente isso, assim. Tipo, o cara é um muito babaca. E ele se acha o diretor, ele só não dirige filme, tá ligado? Ele fica dirigindo, ele fica dirigindo os diretores do filme que ele conhecia. Ele fica sempre dirigindo. É, exatamente. Imagina se ele bate de frente e faz um filme com Clint Eastwood. Imagina o tamanho da porrada que não deve sair. Não, cara. Tá pensando em pequeno. Já botava ele pra fazer um filme com o Mel Gibson, velho. Daí já... Puta, velho. Boa, né? Barata, você é louco, hein? Bota os dois cuzão junto ali. Vamos ver o que vai dar. E dá uma faca pra ele também, né? Deixa uma faca num canto do cenário, como quem não quer nada, assim. Zweist falou algo sobre o Kevin Costner. Até que ele fez Waterworld, depois começou a passar fome na rua porque não tinha mais papel nenhum pra fazer. Ô, meu, mas Kevin Costner é um cara legal, meu. Ele financiou um projeto. Olha que a fuder, meu. O irmão dele é um químico e ele financiou um projeto por causa do Waterworld. O irmão dele é um químico e ele financiou um projeto pra como purificar água salgada. E aí, lembra que deu aqueles vazamentos de óleo lá no litoral dos Estados Unidos e tal? O British Petroleum. É, deu toda essa merda. Quem salvou todo o oceano lá, aquela parte, meu, foi o Kevin Costner e o irmão dele, meu. Ali, ele que financiou pros caras irem lá com o projeto do irmão dele e purificar a água do mar lá e ajudar a limpar o óleo, velho. Waterworld 2 VR. Ele tá querendo com isso tentar limpar a vergonha de ter feito aquele filme. Cara, ele é muito babaca, cara. Ele falou pro Superman lá que ele podia ter deixado as crianças morrer, cara. Ele não deixou o Clark salvar ele no tufão. É, cara, tipo. Porra, por causa do cachorro! Que cuzão, cara. Mas a gente tava no Antônio Fagundes. Voltando pro Antônio Fagundes, né? Eu só consigo lembrar dele, Juvenal Antena, saindo na rua com uma bazuca, tá ligado? Uma bazuca, cara. Caraca, tipo, velho! Aí saca a bazuca na janela. O cara é chefão do morro que tem uma bazuca, né, cara? Tá foda. Sabe, tá foda. Tipo, ele demora 1 milhão de horas pra tirar com a bazuca, sabe? Deixa eu falar um aqui da minha lista aqui. Cara, esse que eu sempre achei um cara de babaca e eu acho que é mesmo, é o Vin Diesel, cara. Eu juro, é dizer o Vini. Assim sabe, a gente tem certeza. O Vini é o precisa cara, mesmo? Precisa mesmo? Vini não precisa de confirmação. Mas, cara, o Vin Diesel, ele desde que ele apareceu, eu acho que... Eu lembro, a primeira vez que eu lembro dele é no Velozes Furiosos lá, tá ligado? E, cara, eu já achava o cara um puta de um babaca, assim, sei lá. Tem cara de ser ator que faz, tipo... Que é um camarim exclusivo, tá ligado? No filme, só pra ele, longe dos outros, que... 48 sabe? Mil toalhas brancas e tal. Isso, que faz esse pedido escroto, sei lá, tipo... que era um filhote de pug no meu camarim, aí depois que termina a filmagem... Depois que termina a filmagem, ele atira no lixo o bicho, tá ligado? E alguém da produção... alguém da produção tem que adotar, sabe? Eu acho que ele é esse nível de escrotice, assim, do... Eu tenho que ter um mordomo porto-riquenho musculoso, né? É! Sabe, tipo, Porra, cara... Vin Diesel pra mim é muito desses babacas. RPG, cara. É, esses caras que jogam RPG aí não são confiáveis, cara. Não dá. Tudo tem impacto. I love the interviewer. Ai, cara, aí ele mostrou ser muito babaca, é verdade, cara. É aí, cara, tipo, cara, é muito trouxa. É, como diz aquela frase dele, né, meu? This is Brazil. Para. Os caras estão no Brasil. Os caras vêm pra cá, estão no Brasil e são escrotos. Acho que é tudo putaria. Vai, comentarista. Outro babaca de carteirinha é o Lobão. Porra, esse aí, eu já vou dizer, ó, se não botar um bip no nome do cara, ele vai aparecer por aqui comentando, hein? Vai. Porra, cara, o cara é doente, meu. Eu acho que ele entra no Twitter, ele procura, assim, ele digita o nome dele, e daí ele começa a ir xingando os caras que estão falando mal dele, meu. Tipo, é um bagulho muito doente, velho. Tipo, sim, cara. É muito doente, né? Cara. Ninguém escuta mais as músicas, então ele tem tempo pra fazer outras coisas. Coloca a colagem do Mano Brown no panelaço lá. Tá falando pelo cu. Foda, velho. Escroto, cara. O Mano Brown tem. O Mano Brown tem motivo pra ser escroto, né? Agora o caso é do. O Lobão, acho que o Lobão bloqueou o Marcel, não foi? No Twitter. Então. Eu não lembro o que tinha rolado lá, que o Marcel falou no Twitter, acho que ele meio que tinha marcado, e eu acho que eu peguei a treta meio no final, assim, e eu acho que o Lobão já tinha apagado o Twitter ou bloqueado o Marcel, assim, eu não consegui pegar o resto, foi algo desse tipo, assim, ele marcou. Porra, lá. Virei, cada vez eu fico mais fã do Marcel, cara, porra. Ai, caralho. Mas, puta, velho, o Lobão é muito escroto, cara. É aquela história, tipo, assim, você pega algumas letras dele nos anos 80, assim, era tipo uma crítica à situação que hoje ele apoia, né? Tudo bem, quer manter suas posições políticas? Beleza, seu direito, mas, pô, não precisa chegar ao ponto de ser extremo, né? E também cara... sabia o do Olavo de Carvalho, só isso daí já... Não, cara, você tá esquecendo que... O Olavo de Carvalho não é pior, não, cara. Tem o Rodrigo Constantino ali, tem o Digão Constantino ali, que é show de bola também, cara. O cara é maravilhoso. Ele pode ser maravilhoso, mas não dá bilhão. Você dá bilhão? Vocês viram a vez lá que o Lobão, ele foi, tipo, os próprios seguidores dele no Twitter ferraram com ele, cara, que eles iam pra manifestação lá, e ele falou que ia pra manifestação tal, e aí ele disse que chegou um carro lá com faixa de intervenção militar, e aí ele disse que, aí ele falou, não, tipo, eu quero os bagulho e tal, mas eu sou contra esse bagulho de intervenção militar, não sei o quê. E aí ele disse que não saiu de casa, e aí os caras começaram a divulgar que a conta dele tinha sido hackeada por petistas. E que na verdade ele tava assim na manifestação. E tipo, os caras falando que ele tava dentro do carro de som, tá ligado? E ele desmentindo o Twitter, e os caras não acreditam, a conta dele foi hackeada por petistas. Cara, foi muito engraçado. Ele teve que gravar um vídeo depois, quando chegou em casa, dizendo que não, que ele não foi. Caralho, velho. Não, teve um cara que pintou também, assim, com flash, intervenção militar, e chegou a polícia, apaga essa porra aí. Aí tá ele depois, o cara pintando, lavando, depois com algum sabão, tinta, cara. Aí os caras tão sendo atendidos, né, cara? Cara, eu acho tipo, é o... Pra mim, é o Lobão e o... E aquele outro, como é que é? Roger, exatamente. Isso aí, Thiago. Ah, o Roger sempre foi babaca. Nossa, cara, é... Ah, foi mesmo. Tanto que eu lembro, há muito tempo, no Casebre Rock Bar, lá teve um show dele, e na época, aqui em São Paulo, era a Marta, e a Marta Suplicy e o Serra, né? Aí ele ficava... Ele ficava cantando as músicas assim, aí no meio assim, ele falava, voto Serra. Aí cantava outra música lá, voto Serra. Isso nessa época, antes de todo esse boom aí, que todo mundo se tornou politizado de uma hora pra outra, né? Todo mundo virou especialista em política. É incrível, né? É. Todo mundo virou comentarista do Veja. Mas ele é muito babaca mesmo, cara, ele é muito babaca. E é tipo. E é o cara que acha que é mais do que é, né? Porque, tipo. O cara se acha inteligentão, com a banda foda e coisa, e tipo, é. Banda foda, que, cara. É muito merda, 125. Né? É o que. É bom, a banda é boa, mas não vai de só praia. Não. É do caralho, mano. Porra, cara, Raimundos, cara. Esperto era o Leospa, cara, aquele retardado que saiu da banda rapidinho, saca? o melhor disco de rock do Brasil é do Gangrena Gasosa, Deus é 10, Satanás é 666. Isso não é rock, isso é música clássica. Vai lá, Flamengo. É, mais um babaca? Pô, pode falar do Clint Eastwood, que bate na mulher e tudo mais? Cara, fica à vontade. Ai, né? Não, vai me pegar aqui na porrada. Então, Clint Eastwood é o cara que bate na mulher, né? Mega machista pra caralho. Todo mundo fala, o Clint Eastwood deve ser um vovô maravilhoso. Mas dizem que ele é um cara ranziza pra caceta. Quem trabalha com ele como diretor já disse que ele é um osso duro do cacete de lidar, tá ligado? Socialmente intragável, sabe? Pra mim ele é o cara do... Pra mim ele é o cara do Gran Turismo, cara. É mesmo. O problema é que ele não tem aquele turning back dele se ficar... O problema é que ele é o cara do Gran Turismo, só que sem a parte de ser legal, tá ligado? Exato. Tem uma história das antigueiras, meu... Que diz que ele deixou um... Que na época que ele tava estreando no cinema, que ele era galesão e tal, diz que ele deixou um cara bater uma pra ele, cara, pra conseguir um trabalho num dos filmes. Ou, sei lá, se ele deixou um cara... Se ele comeu o cara, sei lá o que ele fez. Mas, tipo, diz que na época, tipo assim, ó, ele tinha um objetivo e ele não media... Esforço, não media consequência, né? Cara. É, ele ia... E meio que super conservador, assim, tipo, cara das armas e não sei o quê, tipo, tá ligado? Eu digitei aqui no Google Clint Eastwood de cuzão, gente boa, mas ele não me deu respostas concretas. Vamos ficar na dúvida aí se alguém souber os comentários, histórias sobre Clint Eastwood. Comenta aí pra gente saber se ele é cuzão ou não. Cara, a única coisa boa que eu sei relacionada a ele é a música do Gorillaz. Pô, a música é foda. Musicão, cara. Seguindo aqui, quem tá na minha lista? Zwist. Zwist tá na minha lista. Pô, Zwist é gente boa. Tico Santa Cruz. Barro. Eu não sei o que dizer, cara. Eu só sei dizer que, tipo, aquele cover em português de AC/DC. Que bagulho horrível, cara. Vai tomar no cu, velho. Que bagulho merda. Ah, porque vocês... Ai, vocês não entenderam. Não, eu entendi, cara. Ficou ruim, cara. Só desiste, tá ligado? Ele fez cover de qual música? Back in Black. Procura aí, Back in Black. Ah, vou procurar essa merda. Detonautas. E Detonautas. Eu tava tentando lembrar o nome da merda da banda. O Segui vai abrir uma outra banda que são os Craconautas. Mas é. Cara, escuta essa música. Por gentileza, quem estiver editando, coloca de trilha sonora. Não, não vai. Só não, pra... não, que não. Desprazer, velho. Tem um evento que ele foi fazer uma vez, eu não lembro onde que foi, tem um tempo já. Aí, tipo, Tinha uma empresa de som lá que tava fazendo o rolê lá, que chamava Viva. E aí, tipo, ele queria que botasse o som mais alto, porque a galera que tava lá no fundo não tava escutando. E a galera tava ameaçando invadir o palco, né? Tipo, colar tudo... Não nele, tipo, colar todo mundo no palco, assim, pra ouvir, né? Ia dar tumulto. Aí ele ficava parando o show e tinha a torrezinha com o técnico de áudio, que tava bem na frente do palco, assim. Aí ele parava o show e olhava e ficava falando pro cara da torre. Aumenta essa porra aí, pra todo mundo ouvir, não sei o quê. Aí o cara, tipo, não podia aumentar demais, porque já tava chegando no limite já, tal, e tinha as regras do evento lá. Tem norma de segurança e tudo mais, né? Uhum. E aí ele ficava parando o show e ameaçando o cara, porque ele falou... todo mundo vai invadir essa porra aqui se você não aumentar. Aí ele continuava, aí parava. Aí tem uma hora que ele fala... Você trabalha na Viva? Hoje você vai sair morto. Caralho, cara, que babaca do caralho, mano. Acho que tem no YouTube esse vídeo. Eu comecei a ouvir o cover e desisti. Eu comecei a ouvir o cover e eu desisti. Pô, desistiu de ouvir? Não, cara, eu desisti da vida. Inclusive, tô saindo do podcast. Falou aí, gurizada. Estou morto. Eu preferi estar morto. Caralho. Ai, velho, vamos terminar essa rodada aqui. Cusão gostoso do caralho, velho. Olha. Então eu vou falar meu último aqui da minha lista. Eu só tinha dois, na verdade. Quando falou em ser cuzão, só me veio dois nomes na cabeça, que era o Vin Diesel e o Johnny Depp. Nossa. Eita porra. Esse tá queimado. Johnny Depp. Ah, o namorado do Tim Burton, sim. Isso, namorado do Tim Burton, depois de... Esse cara, velho, e o Vini, deu... Pô, o cara também bate na mulher, né, cara? Baita escroto, cuzão. E o Vini deve lembrar dele no Life is Too Short, lá. Ele zoando o anãozinho, cara, na série lá. Eu acho que eu não cheguei a assistir o Life is Too Short, cara. Tu não chegou a assistir? Eu cheguei que tu já tinha assistido esse aí, cara. Acho que não, eu só lembro que tem o Val Kilmer, cara. Eu sou fã do Val Kilmer, grande pessoa, homem maravilhoso. Não, tu só viu o episódio do Val Kilmer, então. Só vi. Cara, melhor Batman, né, cara? Tem que acompanhar a carreira do Val. Eles contratam lá o Warren Davis lá pra... Porque o Johnny Depp quer fazer um papel que ele vai interpretar, sei lá, o Rumpelstiltskin, alguma coisa assim. Uhum. E aí ele quer ver como um anão se porta pra poder fazer um papel. Porque ele é um ator muito conceituado, ele gosta de entrar no papel. E, cara, ele fica, tipo, um dia inteiro zoando o anãozinho, assim, sabe? Tipo, não, e se eu te empurrar assim, como é que tu cai, tá ligado? Ele fica empurrando o anão pra ver como é que o anão cai. E, tipo, não, se toma um tiro, como é que é o negócio? E, cara, tipo, ele é muito escroto, ele é muito babaca nesse episódio da série. E eu imagino que ele é assim na vida real, sabe? Tipo, um babaca escroto que só fica zoando as pessoas e... escrotizando, assim, cara. O Johnny Depp é muito babaca. E, cara, e eu olho os filmes que ele faz, cara, atualmente, assim, digo, nossa, ele deve estar devendo muito, né, cara? Ele tá. Saiu uma que ele tava meio falido, não? Saiu uma notícia? Não, por causa do negócio lá do acordo com o divórcio lá da ex-mulher dele lá, parece que ele teve que desbolsar uma grana boa aí, sabe? Aham. É, porque, cara, tipo, ele tava fazendo uns filmes, assim, que eu olho o trailer, assim, eu olho, caralho, velho, esse louco deve estar precisando muita grana. Cara, ele meio que Nicola Cageou a carreira dele, né, velho? Sim. Ele tá metido aí, nos blockbusters, tipo, Piratas do Caribe, agora ele tá naquela nova franquia lá do Harry Potter, que, tipo, podiam ter colocado qualquer outro cara que ia ter ficado muito melhor, cara. Sim, sim. Mas, né? Tudo bem. Mas é. Babaca. Quando anunciaram ele como vilão desse filme, o sensacionalista fez uma notícia que Johnny Depp tinha sido confirmado no filme Animais que Batem nas Esposas e Onde Vivem. É, cara. Puta, que louco cuzão, cara. Mas cuzão gostoso, velho. Vamos... Cara, acho que fechou uma hora aqui de podcast. Vamos fazer aquele esvazia lista, então. Eu sei que você tem bastante aqui, mas a gente dá aquela falada por cima aí da galera. Vai lá, Vini. Então, eu não tô conseguindo abrir minha lista aqui, porque deu pau no meu browser aqui, mas eu vou colar ela pra ti aqui. Não, eu ia dizer que tem um cara aí que vale por todos na minha lista, né? Que o nome dele começa com D e termina com A do Dolabella, né? Nossa! Ô, velho. Esse sem comentários. Esse louco feminista. Aí, cara. Ó, o concurso. Feminista. Esse louco aí, feministou. Cara, esse louco aí, ele te comprar uma pá, meu, e começar a cavar e, tipo. E só ficar por lá, meu. Sério, na boa, velho. Se esconde, cara. Mas vamos pra minha lista aqui que o Evandro colou aqui, então. Temos o Dr. Renato. Tem que pensar que acabou um campo minado, né? Isso. Temos o Dr. Renato, né? Uma pessoa maravilhosa. Um homem show de bola, engraçado pra caralho, né? É, cara, essa história do Dr. Renato, eu um dia eu ouço falar isso, outro dia eu ouço falar que isso não foi verdade. Aí outro dia chega alguém falando que aconteceu mesmo. Então eu tô confuso com essa história aí. Cara, o problema é que não tem só a história lá, do Dr. Renato. Eu era o carro. Não, o foda é que não é só a história do Dr. Renato. Tem um monte de outras histórias. Tipo, a maneira com que ele lida com os caras que trabalham com ele. Tipo, os trapalhões são dele, né, cara? Ah, isso é verdade. Isso é demitiu todo mundo, né, cara? Sim. Tanto que hoje em dia até tem aquele... Ele, não é um remake, é como se fosse uma continuação dos Saltimbancos Trapalhões aí, que tá no cinema, se não me engano. O Thiago ia falar um negócio aí. Como o Nigel Goodman fala, ele vê a criança morrendo e nem dá um pão, fica assistindo. Pois é, né? Essa coisa, sabe? Tipo, porra, não, porque vai ter o Dedé no filme. Cara, tipo, não, né, cara? A carreira do Dedé já morreu faz uns 20 anos, né? Quantos anos o Dedé ficou na merda, né, cara? É, tipo, porra, vai virar brother do cara agora, meu. Bah, não cola, tá ligado? Deixa eu ver você quem mais. Você deixou ele se estragar em 1 milhão de cirurgias plásticas e hoje ele parece uma velha escrota, tá ligado? Hoje ele parece que a pele que a Suzana Vieira tirou em plásticas criou vida. Vamos ver quem é que tá mais aqui na... Então a gente tem o Dr. Renato, e tem mais aqui na minha lista, então, Ana Maria Braga, né, que é uma pessoa maravilhosa, só fala coisas inteligentíssimas, né, aí é simpaticíssima. Falando Maria Braga, eu lembro dela com os tomates no pescoço. Deixa eu ver que mais, outra aí que também era casada com esse cara maravilhoso, chamado Dolabella, né, ela que é uma mulher maravilhosa também. Não, cara. Né? Que calada é uma poetisa. Cuidado, é outra também que a gente tem que botar um pip, senão ela surge. Um ordem de restrição. Opa, vou querer muito ficar perto dela. Eu evito até aquela Playboy xixelenta dela lá. Que, pela Playboy noite, dela? Tem, cara. Não é mas Playboy, ela saiu quando. Não, foi quando mudou a Playboy lá que não mostrou mais pepeca. Ah, tá. Não, aparece só os pelinhos da rata. Aparece só o bigodinho do cobrador. É, só o bigodinho. Deixa eu ver quem mais aqui tá na minha lista. Ingo e Malmsteen também. Nossa, nossa, puta que vai. O maior babaca. Se tem algo que define humildade, esse maluco. Esse cara é muito humilde. Porra, humildade. Eu lembro esse, 2015, no Monsters of Rock. Eu fui no dia lá que ele ia tocar. Todos os shows seguintes atrasaram por causa dele. Não, ele atrasou pra caramba pra entrar, atrasou quase meia hora e depois ainda passou mais uma meia hora tocando quando devia ter terminado. De que banda é esse aí? Ele não tem banda, cara. A banda é o nome dele, velho. Ah, então eu nunca ouvi falar. Não, ele é um virtuoso, assim, não. Tipo assim, o cara manda bem pra caramba na guitarra, mas é um babaca. Sim, sim. O que ele tem de bom na guitarra, ele tem de babaca. Então tu escuta ali arpédios from hell. Sabe o talento armazenado no... É o talento armazenado num recipiente de bosta, tá ligado? Outra aí que é uma pessoa maravilhosa, então, também. Lindsay Lohan, que é uma... Nossa. Né? Deixa eu ver o que mais. Cara, o Shia LaBeouf, eu tenho as minhas ressalvas com ele, mas, tipo, ele acaba pendendo pro lado babaca, tá ligado? Tipo, Eu tô ligado que ele é o cara super... Ele vai um pouco contra a mídia lá nos Estados Unidos. Tipo que os... O Shilawek, meio que despirocou, né, cara? Pois é, né, velho? Não sei se ele começou a andar com o Joaquin Phoenix, sei lá, velho. Just do it! Aquele vídeo dos caras que encontraram ele no meio do mato e ele começou a fazer uns rap pros caras, assim, e ele tava todo no mato, todo sujo, tá ligado? Tipo, eu ia dizer a parte do rap é a única parte boa dessa história, né, meu? Eu acho bastante que toda essa... Essa despirocada que deu nele é bem cena, tá ligado? Pra ele aparecer, porque tipo. É, porque tipo, o cara não é um real, porra. Ele não tem um ponto de talento na vida dele, tá ligado? É um péssimo ator. Irrelevante pra caralho pra mídia, tá ligado? Cara, isso, vou te cara, dizer fez falta em Transformers. Só pra te dizer, cara, eu tava vendo esses dias, eu tava passando na TV um filme que o Godoka adora, que é aquele como é que é? Eu Robô. Eu gosto de robô. Não, é Eu Robô, cara. Que o do Will Smith lá, que ele tá no. Que tem o robô lá, que é o piloto lá do Firefly. Vai, Vini, vai. Eu não, nem lembrava que o Shia LaBeouf tava nesse filme, cara. O único filme bom do Shia LaBeouf. Ele é tipo um taxistazinho ali, um bostinho, um moleque. Cara, o único filme bom do Shia LaBeouf é um que ele fez da Disney, cara. Que ele tava num acampamento pra jovens infratores e ele tem que cavar uns buracos. Esse filme é legal. Hã? Procura aí, velho. Tem um filme de Shia LaBeouf que ele acabando, é legal. Vamos aí, vamos terminar minha lista então. O Charlie Sheen, né? Que é uma pessoa maravilhosa, que tinha HIV e transava com a mulher sem camisinha, sem avisar pra ela, né? Nosso querido atual presidente dos Estados Unidos também, Donald Trump, que é uma pessoa maravilhosa. Com a gente laranja. Com a gente laranja. Literalmente. Aguardem em breve no Amish Flix aí, Origins the New Black. O Donald Trump que lançou um refrão de funk, né, praticamente, quando ele lançou Grab Him by the Pussy. Verdade. Deixa eu ver quem que mais que falta aqui da minha lista que eu não falei aqui. Deixa eu ver... Acho que foi todo mundo. E tem aqui, eu botei aqui o Jô Soares também, que não dá mais, né? Eu já curto, cara. É. E aí aqui a gente abre um leque de possibilidades aqui que eu escrevi. Podcasters, né? Eu queria muito falar algum nome, mas daí vai ter que dar trabalho pro editor. Vai ter que botar eu colocaria YouTubers. YouTubers também, né? Inclusive, tente pau no seu cu, né? Eu acho que é melhor nem falar, né? Dos youtubers, dos podcasts, bem, é. deixa pra lá. Pode falar o meu, eu deixo. Fica a cargo do pessoal aí. Linkar nos comentários. É, vocês sabem quem são. Link nos comentários aí que pra tirar o nosso da reta. Vai, Godoka. Esvaziando a minha aqui, Stallone. Sei lá, tem cara de ser idiota. Ele quer reescrever os roteiros dos filmes. Ele não é idiota, cara, ele é dodói, velho. Dodói é a cabeça. De outra volta. Outra volta tem muito cara de ser babaca, cara. Não, mas falam que ele é gente boa. Falam que ele é gente boa. Sei lá. Mas falou isso cara pra mim é... Também, eu acho Tom Cruise mó babaca. Ah, mas a vida do John Travolta é cheia de merda fodida também, né, cara? Dá pra dar um desconto pro maluco. Cara, o John Travolta não é cuzão, ele só está perdido. Pegou a referência aí. Ele não viu o Jesus. O Michael Shannon, né, que é a galera que falou que é gente boa. Zoe Saldanha, que, cara, não sei, ela tem cara de enjoada. É aquela mina que vai se servir de feijão e diz assim: ai, tem carne de porco. Tipo, porra, é feijão, caralho. É feijoada. É o Terence Howard, o cara que recusou continuar sendo máquina de combate, depois foi estrelar o 15º spin-off de Law and Order que não deu certo. Fez um mimimi do caralho, né? Ele deu o Mike Portnoy, tá ligado? Ele saiu do bagulho, daí ele quis voltar, os caras olharam pra ele e falaram assim: não, velho. Agora pulou fora, você pode aí, meu. Já assinamos com outro. É, não, tem mais. É igual a história do... Ele assinou, aí a galera falou, não, assinamos aqui com o Capitão Planeta agora, cara. Tanto que ele era tri... Tanto que ele era tri-brother do Robert Downey Jr. E pelo que eu entendi, foi ele que conseguiu, ele meio que ajudou o Robert Downey Jr. a voltar, conseguiu o papel de Homem de Ferro e tal, uns bugs assim. E aí, quando ele pulou fora, o Robert Downey Jr. falou assim, bah, velho, desculpa aí, né, meu, mas tá com a Vamos largar fora isso aí, o Downey Jr. Ele tá, cara, o negócio é o seguinte, eu acho que o bagulho vai pra frente. E aí, que mais? E por último, um da música, o Rich Blackmore, né, cara? O cara conseguiu ser expulso de, sei lá, 3 bandas que ele formou. Caralho, velho. Então, o cara começou. Toca. O cara toca bem pra caralho, né? Eu tava no Rainbow, ninguém gostava dele. Ele não tava no Purple, no Rainbow. Primeiro no Rainbow e depois no Purple. Depois ele fundou de Purple. Tá. Aí a galera não aguenta ele, todo mundo vazou de Purple porque ele é um pé no saco. Aí a próxima banda que ele criou foi o Blackmore's Night, né? Ele já botou o nome dele, que daqui eu não saio. E tem a mulher dele na banda também, não tem? É, não sei, cara. Não sei, eu não... Pô, Blackmore's Night é legal, cara. Faz tempo que eu não ouvo. Eu lembro de uma história, de acho que no primeiro Rock in Rio. Não sei se foi no primeiro Rock in Rio. Foi no primeiro show do Purple aqui no Brasil. E o Rich Blackmore, ele gosta muito de futebol. Tanto de jogar, quanto de assistir. Ele é fã um time lá na Inglaterra e tal. E eles fizeram uma partidinha, né, dos roads do Deep Purple, a banda também, junto com a galera que tava organizando o show aqui no Brasil, né? Tomaram 17-2, assim. Não, e o Rich Blackmore, ele já tinha avisado que... A galera já tinha avisado que ele não gostava de... Né, tomar uma, sabe? De tomar uma fechada, essas coisas. Se ele pegasse a bola, ninguém podia encostar nele. O tiozinho, assim, né? Até que carregava os equipamentos. E deu uma tesourada nele, cara. É, o Júnior Baiano do equipamento, né, velho? Todo mundo da banda, a galera da turma dele mesmo levantou na arquibancada, tipo. Ó, aí chega o empresário assim, ó pessoal, o negócio é o seguinte, ó. Rich Blackmore não curte tomar uma ruim, tomar uma forte, mas assim, ó, vai com tudo, fi, vai com tudo. Chama o Júnior Baiano lá que carrega as caixas de som sozinho, manda ele marcar o maluco. Vamos lá, já era isso ou... Sim, isso, acabou. Tá, comentarista. Ah, na minha lista que eu coloquei, ó, o Neymar pode jogar muito, mas é muito cuzão, babaca. Teve aquele lance lá na Olimpíada lá que, tipo, ele ganhou a medalha lá e ainda ficou xingando o público. Esse é daqueles caras que realmente só vai aprender a ser alguém na vida quando quebrar o joelho dele e ficar um tempo sem jogar. Vamos ver, o Kanye West, marido da Kardashian lá, que, nossa, o cara é muito babaca. Ele, tipo assim, ele não consegue fazer sucesso, então... Precisa ficar criando coisa, assim. Tanto... Ô, meu, ele não tem uma grife de meia, cara? Ou de camiseta, que é uma camiseta branca? É, ele tem uma linha de roupas. É, ele e daí, faz tipo, desfiles. E diz que ele tem uma linha de roupa, e daí nessa linha de roupa tem uma camiseta branca. Tipo essa da Hering, tá ligado? Ou tu vai na Renner, é uma camiseta branca. Não tem nada nela. e aí cobra um... É, e daí tipo, né? $200, porque é uma camiseta do Kanye West, assim, tipo, porra, meu, vai na Render e compra 7, velho. Ó, no Torra Torra, sei lá. Ó, o Mark Zuckerberg, que inventou a merda do Facebook, é baseado em... O Zuckerberg. Então, aí, e baseado nisso aí, tipo assim, tem todo aquele rolo lá que ele pegou a ideia dos outros, né, e tipo assim, falou, não, a ideia é minha. Ele é muito cuzão, cara. Muito cuzão. Então. Mesmo. Exato. Outro cara, Roger Waters. É o puta do músico, é o puta do letrista, mas nossa, é. Aquela coisa, é do meu jeito ou tá errado? É, só uma errata. É, quando o Blackmore tomou uma fechada aqui no Brasil, foi na época que ele tava no Whitesnake. Ah, ele tocou no Whitesnake também. Sim. Não, lembrava e... não lembrava desse ótimo detalhe. Então, aí, vai então, comentários. Então, como eu falei, né? Puta de um letrista, toca bem pra caramba, mas é o perfeccionismo dele, faz dele um cuzão. E pra terminar, Simoni, que era do Balão Mágico. Não, isso aí eu digo com experiência de causa, porque quando eu trabalhava em agência, toda vez que ela ia na agência, dava barraco. Impressionante. Não queria pegar fila, ficava dando escândalo e mimimi, não sei o que, das quantas lá, o gerente dela. O gerente só agência, uma... agência de. Agência bancária. Caralho, agência de. Mas lá o gerente ficava assim, puta que pariu, como me livro dessa mulher? Como me livro dessa mulher? Até que teve uma vez um lance lá que ela ganhou uma grana lá pro negócio de direito autoral, não sei o que lá. Daí, como ela tinha dinheiro, ela foi pra outro tipo de carteira. O gerente comemorou. Toda vez que ela ia na agência, dava barraco. Então, uma vez eu lembro que o cara deixou ela passar na frente, eu atendi ela, trabalhava no caixa, né? Falei, pô, você deixou ela passar só porque era famosa, assim, né? Daí, não, porque ela é escrota mesmo. Não tinha razão. Eu sou famosa, tenho que passar na frente dos outros. Não, por aí, ninguém conhece, né? Tipo, ninguém conhece, cara. Quem não, é tu? Cara desse lance mesmo. Cara, a última coisa que eu lembro que a Simone fez foi que ela engravidou de um maluco que cantava rap. Eu não lembro. Talvez que eu lembro que a fez foi uma mágica. Acho que ela era grávida de um cara que cantava rap. Eu não sei se ele tava. Eu não sei se ele tava preso ou alguma coisa assim. Ele tava no Carandiru. Isso, o Thiago falou aí agora. O Thiago tinha comentado. Era ex ou era afro-ex? Afro só que daí ela. Só que daí ela dava umas. Segundo o afro, afro X. Na casa dos artistas. Só que aí ela. Ela dava umas entrevistas, tudo, só que falando tudo sobre o cara, tá ligado? Não era nada dela. Era, que não tem maluco, nada pra falar sobre ela, né? Bom, ah, tem o Playboy dela, né? Que é melhor que a da Luana Piovani, pelo menos. Flamer. Zozinha da lista aí, se tiver alguma coisa ainda. Mais alguém aqui, babaca, famoso. Deixa eu pensar aqui. Aí quando tu pensa... Pô, tem um Roger, né, velho? O Roger é babaca pra caralho! Que Roger? Outro Roger ou o que a gente já falou? Do Roger do tá já ligou? Ele já falou! Já falamos dele. Sério? Enquanto caralho, você procura, não... vamos ver. Pode se munir pela da! Ela saiu do sexo depois. Essa é a mais agressiva. É mais agressiva. Bem agressiva. Tipo, é ela 38, tá ligado? Vai, Zoist. Luciano Huck. É, isso aí sim. Loucura, loucura, loucura. Loucura. Ah, meu, o Luciano Huck, ele fez poucas coisas boas pelo mundo. Ele fez Joana Prado, né, a feiticeira, a Tiazinha, as Agazetes, e depois ele fez Tinha Salva a Vida também. A Salva Vidas também, cara. Depois Agazete era maneiro. Depois disso, só derrota. Fez uma coisa boa assim. Tem aquela foto dele decepcionado com a Aécio quando ele não ganhou. Tem um dos primeiros. Aquela foto é maravilhosa. Primeiros programas dele na Globo, que ele foi na casa não sei de quem, que ele foi cortar caminho pela esteira e a esteira tava ligada, sabe? Ele se estatela todo. Sensacional, loucura, loucura, loucura. Mais alguém existe? Regina Casé. Não vai me comer, não! Não vai me comer, não! Esquenta! Christian Bailey. Nossa. Ah. Chile quento, hein? Esse bate na família, né? Bate na família, tá oi? Oi? Ele foi acusado de agredir a mãe e a irmã, tipo... Ô, louco. Certificado escroto, né, cara? Tem que botar ele pra trabalhar com o Mel Gibson ou com o Clint Eastwood, cara. Daí resolve. João Gilberto. Nossa, esse cara aí. Ah, cara, eu curto as músicas, mas o cara não dá, não. Ó, pra ter ideia, meu tio foi num show dele uma vez, ele atrasou quase 2 horas, Tocou puta. Três músicas, mas o que acontece? Tinha um cara que tava meio com crise de tosse. Acho que o cara se levantou pra sair, pra não atrapalhar, porque falando qualquer coisa ele para. Ele ouviu, falou assim: ah, pá, não vai ter mais ter show. Foi embora. Que escroto. Que maluco escroto. Que pariu. A gente pegar na rua e cagar de pau, né, cara? Ô, cara, falando em MPB, me lembrei do Marcelo Camelo, mas acho que já passou minha vez, então deixa eu falar. O casal Camelo, cara. Champagne. É foda, velho. Pior que tem um filme desses caras que são muito, muito bom, cara, mas bah, não dá. Não, ele se tornou um puta de um ator. Mas é um babaca escroto. Isso é horrível. Então, pra finalizar aqui, pedir pro Thiago, então, finalizar a lista dele. Então vai. Uibol. Ah, como assim, cara? Não, ele é bacana pra caralho, velho. Vem os fãs aqui, vem cá. Quem é meu. Quem me odeia aqui na internet? Vem pra cá pra uma surra! O cara desafiou, mostra nos meus filmes, vem bater não. Em mim. Não foi isso que ele fez, cara. Ele sentou o braço num crítico de cinema. Não. Ele desafiou o cara. Ele desafiou depois. Ele desafiou o cara, só que, primeiro, ele desafiou o cara sem dizer pro cara que ele era um boxeador semi-profissional. Segundo, quando os fãs quiseram fazer a mesma coisa, ele apertou o corpo e falou assim: não, cara, eu já surrei o maluco, tô de boa. Porque os caras iam amolentar ele na porrada, meu. Não tá ligado, meu. E ele gravou um vídeo xingando a galera que não quis ajudar ele num projeto que ele tinha feito desses tipo. Desses catarses, assim, sabe? Tipo, de juntar grana. É, tipo, a galera cagou pro filme dele. Ele fez um vídeo xingando as pessoas: ah, vocês não sabem apreciar o cinema, porque não sei o quê. Tipo, cara, você só faz filme na Alemanha porque tem auxílio de tipo. Porque o governo alemão. Incentivo do governo, né? Tem incentivo do governo, ele corta um monte de imposto, tá ligado? É só por isso que ele consegue fazer filme, porque senão. Ele joga os jogos, não entende, aí ele não sabe converter, e aí a galera não gosta do filme, ele fica puto. Não gostou, vem me bater. Não gostou, vou fazer outro. Não gostou, vou fazer outro aqui então. Se reclamar, de raiva, vou fazer cinco. Se reclamar, vai ter dois. É. Eu tô esperando o dia, cara, que o Vin Diesel vai pegar ele na porrada, porque ele fez o filme do D&D, que é uma bosta, e o Vin Diesel é jogador de D&D. Sim, aguardo esse dia. Dungeons & Dragons é uma tristeza, cara. Puta vai, vai lá, Thiago, segue. Ah, cara, eu ia falar do Kanye West também, mas eu ia defender ele, porque eu acho que ele é um cuzão necessário, cara. Não é. Ele não é um cuzão necessário, que você é da mulher dele. É um cuzão que você precisa. Exatamente, cara. Ele. Primeiro que eu gosto das músicas, eu gosto de todos os discos dele. Tipo. E segundo que eu acho que ele é tipo um Joker da vida real, assim, saca? Tipo, ele chega pra causar o caos no cenário, assim. E depois a gente fica debatendo sobre isso. Ele... Não tem... foi ele que mandou uma mina calar a boca numa apresentação lá? No Grammy, foi a Taylor Swift. Foi a Taylor Swift. Ah, mas Taylor Swift também, né? Vamos combinar, né? Porque, tipo, era pra Beyoncé ter ganho, acho que era melhor vídeo. Não foi nem no Grammy, acho que foi no VMB. VMB. No VMA, isso. E aí... Uma VN. Aí era a Beyoncé tava concorrendo com a Taylor Swift e aí deram um prêmio pra ela. Aí ela foi pegar o troféu, assim, agradecer. Ele subiu no palco, assim, tomou o microfone dela. I'm a let you finish. Aí ele começa a falar que o melhor clipe era pra ser da Beyoncé, não sei o que, não sei o que. Aí ele devolve o microfone pra ela. Aí virou um meme, né? Tipo, I'm a let you finish. Oh, aí um tempo depois. Ela deu umas entrevistas falando que tinha ficado muito puta com ele, não sei o que. Aí ele foi. Eu não sei se foi ele ou se foi, tipo, assessor, enfim. Alguém pediu desculpa e os dois saíram pra jantar. E aí depois disso eles ficaram amigos. E aí, tanto que depois ele fez uma outra apresentação num desses festivais da MTV. Que, aliás, é foda pra caralho a apresentação. Ele levou um lança-chamas no palco. Caralho. E ela tá maneiras na... legais de se morrer, né? No palco. E ela tá lá assistindo o show, assim, tal, pirando. Aí, no último disco dele, que é o The Life of Pablo, tem uma música lá que chama Famous. E tem um verso nessa música que ele fala que... É um verso que deu muita polêmica. Que ele fala que ele gostaria que ele e a Taylor transassem porque ele fez aquela vadia famosa. Tipo, a letra da música é essa. I made a bitch famous. Puta. Aí ela veio a público e falou, caralho, que maluco escroto, não sei o quê. Eu não sabia disso. Tipo, isso tá errado, vou processar ele, não sei o quê. Aí a Kim Kardashian falou assim, não. Ela sabia sim, a gente conversou com ela. Aí ela falou, não, eu não sabia disso não. Aí ficou correndo essa polêmica na mídia aí. Porque a Taylor Swift, ela super paga de ativista, de algumas paradas e tal, não sei o quê. E ela ficou, né, porra. Tipo, se descobrirem que eu compactuei com essa bosta, vai cair minha máscara, né? E aí a Kim Kardashian falando, não. Ela colaborou sim, tava tudo combinado, não sei o quê. E ela negando. Aí um dia a Kim Kardashian ficou putaça e liberou um vídeo do Kanye West ligando pra Taylor Swift e mostrando a música pra ela. Caralho! E aí ela falou assim, ó, tá aqui o vídeo que a Taylor Swift tá negando. Aí eu vi o vídeo e tá lá a Kim filmando e o Kanye ligando assim, ah, Taylor, eu tô fazendo uma música, tá? Eu gostaria de pôr essa linha na música. E aí ele canta a linha, ela fala, ah, pode pôr, legal, não sei o quê. E aí caiu a casa da Taylor Swift. Então, tipo. O Kanye West, ele é tipo um anti-herói, cara. Ele é cuzão, ele faz umas merda. Mas, tipo, com o tempo você vê que as merdas dele tem uns propósitos, assim, tá ligado? Vou sacanear todo mundo, cara. É mais uma vez, o cara que é babaca com razão, então? Sim, é tipo isso. Você já tá trazendo os caras que se babaca com razão, menos um mijão, né? É, menos aquele. Boa, cara. Mais algum aí, Thiago? Ah, eu acho que não, cara. Isso aí, então tá. Tem mais um aí, o nome dele é Marcel. Ele é do Carolinhos Voador. Ele é o misógino que todos nós amamos. Falando no CV lá, o Matuza disse que não era pra esquecer do Lars. Pá, cara, o batera do Metallica, meu. Ô, meu, se te botasse uma criança de 5 anos tocando no lugar desse cara, velho, era louco, velho. Na boa. Cara, então, eu tava fazendo caminhada hoje, né? E no som, no meu celular tem o penúltimo disco do Metallica. Eu tava escutando, cara, quando eu tinha uns 13 anos, eu ficava, caralho, que galera foda, sabe? Tocando, que coisa legal. Eu tava escutando, cara, andando, porra, o Lars é muito ruim, cara. Porra, da galera que fala do Big Four, ele é o pior, cara. Que pô, merda. Mas o Anthrax toca pra caralho. O do Slayer nem se fala. Megadeth ali teve uns 5 ali que tocaram bem. Megadeth tem uns 17 ali que tocam bem. Melhor que o cara, né? Nossa, deixa eu pedir isso pro Thiago então. Thiago, faz teu jabá aí, cara. Saber onde é que o pessoal pode te encontrar aí, onde é que te encontra na internet aí pra acessar o site e tal. Boa. Bom, muito obrigado aí pelo convite. Antes de falar onde vocês podem me encontrar, eu queria dar duas notícias aqui. Breaking news! A primeira... A primeira delas é isso aqui. Acabei de mandar o link aí. Que depois do chupacabra, temos o chupacu de Goianinha. Caralho! Que estranha criatura. Caralho. O que tá acontecendo com o mundo, cara? Que porra é essa? Caralho! Que sério, é velho! Eu sou só do beijo creme. Ah, delícia! Chupaposto. Nossa senhora, retrato falado. Chegou a travar aqui. Legal, travou meu PC. Ótimo. Ele atacou minha tia. Ele atacou minha tia enquanto ela estendia a roupa no varal. Caralho, deixa eu salvar esse link pro tem um break news ali em inglês que tá ali, o suck ass. Attacks people in Brazil. Suck ass. Que demais, cara. O que tá acontecendo? Obrigado, tio. O Antônio Flávio chupa cu atacando animais, cara. Isso aqui. Isso aí tá parecendo com um episódio de South Park. Qual é a outra, Thiago? E a segunda? E a segunda notícia? Não é bem uma notícia. Não é bem uma notícia, é uma enquete. Porque saiu esses rumores que o Ben Affleck vai abandonar o Batman no cinema, né? Aí eu tô fazendo uma enquete pra saber quem vai ser o próximo melhor Batman. Aí eu tô mandando aqui a enquete que eu fiz. Eu separei três Batmans, é o Kanye West, o Jaden Smith e o Neymar. Jaden Smith, cara. Jaden Smith. Caramba. Jaden Smith, pô, aqui é o Batman reverso, né? O Batman negativo. É o Nemesis. É o Nemesis, ele tá vendo os Nemesis. Caramba, cara. Que ótimo, cara. Que vibe, meu. Ai, mano. Vai pro post aqui também. Mas, e aí, Thiago? Então é isso. Quem quiser me achar, cola lá no altiverse.wordpress.com. Tem os podcasts lá, tem alguns textos falando mal de alguns filmes. E é isso, valeu aí. Textos com S, tá, pessoal? Sim. Textos. Textos. Pô, cara, brigadão ter colado com a gente hoje. Cara. É nóis. Desculpa qualquer coisa. isso aí então, galera. Curta as coisas tudo aí embaixo aí do post. Até semana que vem. Falou, abraço. Vamos pro inferno!